Salvador, Eco Alfa Oscar. A Eco Alfa Oscar, sendo a edificação, mantém o nível 110, voando na posição Mare. Informe no portal, descida. Mantenho na posição Mare. Controle 1-935, transponder 5460. 2A330, decola 10 esquerda pro Caracaju, já 35 ao controle, 5460, transponder, obrigado. 85, alterna 13325. 12685. Alternando 13365. Alternado 13365. Obrigado, bom trabalho. Boa. Boa noite. Boa noite. Estabilizado 604. Sim, inclusive, a principal são 126. Bruno 604, completo final, chame torre. Sim, 186. Chamando torre, 604. O trip 5216 irá chamar na frequência 126.85, alternando 133.65. Se mantenha 3.000 pés, Eco, Alfa, Oscar. 1015, ajuste 1015. Controle Salvador, gol 1885, boa noite. 1885, contato radar na decolagem, saída Arbor, subindo ao nível de voo 360. Subida Arbor, nível 360, gol 1885. 0115. Direito de Alfa, 186, obrigado, boa, 1015. Boa noite. Solo Azul 4071, autorização Campinas. 4071, Campinas autorizado no 400. Via Upper Zulu 16. Decolada pista 1-0, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 1935, transponder 5463. Autorizado 400, Upper Zulu 16, Dael Leda, é a saída 5463, 1965 Azul, 1935 o Azul 4071. É Dael Leda Bride. Dael Leda Bride. Afirmativo, 4071 do Azul, chama para o pushback acionamento. Chama aí. Pushback acionamento, objeto 5836. Web 5836 autorizado, chama táxi. Chama táxi, 5836. Visual com tráfego na final. Gente, após a passagem do tráfego na final, Boeing da Golin mantém pistona 0, chané 6201. Boeing da Golin mantém na 10, 6201. 604, solo 33, libere próxima direita VF, chama solo em 121, decimal 9. Solo 219, gol no 604. Solo Salvador, boa noite, gol 1604, pitou. 604, Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04. 40 graus, 089. Ok, autorizado, decolar a Ocean 6201. Posição Arbor, vamos voar agora um pouco à direita na proa de altitude. O senhor não autoriza em coordenação com o centro a proa de Zebedee ou Pabeck? Ok, poucas e pá, obrigado. 2605, gol 1885. Que está passando mal. É qual, Fosco? 6201, decolado 34, controle em 119, decimal 35, bom voo. 11935, muito obrigado, uma boa. 98, autonomia 350, alterna Salvador. Oxenai 6201, contato radar na decolagem, sub mantém o 360, saída Dael. Autorizado Dael após 2 mil pés. Ok, após 2 mil voa Dael 6201. O Webjet vai taxiar via Patiuna após o tráfego ingresso Juliette 04. Passa para o web e ingressa para o 04, voo no 604. Aeropatilho E3-4000. Roger, you are cleared, send until 2000 feet, altimeter 1015, report Electronic Cloud Cross. Roger, down to 2000 feet, 1015, we'll report the localizer. 1858, Fortaleza autorizado, 370 via Upers 19. Decolada 1-0, primeira curva direita, corrigindo, primeira curva esquerda, Momo, transição, frote. Controle 1-1935, transponder 5473. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Persolu 19, decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, subida 1, transição, frote. 1-1935, controle e 5473 o transponder. 1858, correto, chama pushback acionamento. Amarei. Vodka está pedindo 3 mil pés. Sente Eco Alfa Vodka, redução agora para 1809. Isso segue como número 2 na aproximação. Descido para 1809, mantendo 3 mil pés. Sou autorizado, descido até 2 mil pés, ajuste 1015 e forma estabilizada. Completando a redução para 180. Reduzido para 180, autorizado 2000 pés por 1015. Aí qual for. Decolada 238, controle em 199, decimal 35, bom voo. Dado 35, obrigado. 3. Roger, you are passing now, do no intersection, complete the procedure and contact now tower, 118.6. 118.6, 0-0-8, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, web 5836, livrando 1700, boa noite. Europa 083 established the localizer. Oh, sorry, on the air, right? Europa 083, could you confirm is land gear down and locked? Sorry? Is land gear is down and locked? Yeah, not yet. Okay, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Land 110, Europa 083, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, no 3152, cliente do Antis, por gentileza, quando tiver autorização, Maceió, estamos prontos. Certo, então tem Maceió, autorizado, 330, perigo 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, transição Zumbi, controle 11935, transponder 5477. Gente, autorizado, Maceió 330, perigo 58, decola da 10, curva esquerda, na Fuca, Zumbi. 1935, o controle, transporte 5477, TAN 3152. TAN 3152 está correto, chama para o push back para mim. Chama na alta, 3152. Solo Salvador, azul 4071, posição 03, puxa acionamento. Azul 4071-03, autorizado, chama tá. Autorizado, 4071. 325. 251-3025, muito obrigado, boa noite. Boa. Salvador, chama 6303, boa noite. Ela é 6303, ação de educação, chegada Conf, desse, mantenha 4 mil pés de ajuste, altímetro 0195. Tá bom. Salvador, chama 6303, Alfa Oscar. Completo final, chame torre 118-6. Completo final, chamarei torre 118-6, é com a voz. Salvador, é com a voz. Papa Romeu, eco Alfa Oscar. A intenção de pouso o pistão no zero? É, intenção de pouso não no zero. Gente, reportando marcador externo para o cancelamento do plano, eco Alfa Oscar. Reportarei para marcador externo para cancelamento do plano, eco Alfa Oscar. Europa 083 on the ground at 43, vacated the runway via taxiway Foxtrot and contact ground 121.9. We're vacating by Foxtrot and switching to 121.9. Have a good day, Europa 083. Runway 3 vacating runway 10 by Fox. Alpha 03 approved taxi van Alpha Juliet gate 10. Alpha Juliet to gate 10, Europa 03, thank you. Vai direita da 17. Eco Alpha Oscar, plano cancelado 244, livre base. E final 17, aguardando autorização de pouso. Eco Alpha Oscar. Alpha Oscar, aguardando autorização de pouso. Pé na base. Para o táxi, o Azul 4071 tem 45 a bordo, 3h30, alterna Ribeirão. Confirmando, é 145? CLB 45. 45, seguinte. Azul 4071, táxi direita, Índia e Alfa, ponto de 090, torre 11862, satisfeito na 05. Seguinte, ponto de 086, boa noite. Pois não, tá certo. Confirmando pistão no 7. Apenas confirmando após o pouso para o sector de táxi. Vai prolongar da BTA após o pouso, vai com a voz. Sim, sim. Posição no Salvador, é o TAN 3858, no gate 7, pushback acionamento. 5807, após a passagem do Boeing, cogindo aerobus a retaguarda, está autorizado a chamar táxi. Ok, após o 30 passando a retaguarda, chamarei para o táxi autorizado, tá? 3850. Noite, Azul 4071, quanto espera pronto? Azul 4071, a linha decola a terceira 10, entra no 50 graus, 99. A linha decola da 10, 4071. Muito boa noite, Oxenel 63, 1-0, posição 01, para autorização de tráfego Recife, assim que tiver informação aqui. Chama em 1-1-8 decimal-meia para cópia. 2663, 1-0. Oi, boa noite, 63, 1-0, para cópia, é Recife, na posição 01. É 3-1-0, 1 minuto, cópia. 3-1-0. 62, pronto para cópia. TAN 3662 para cópia, chame 1-1-8 decimal meia dúzia. 26, chamará. Bom dia, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Torre, muito boa noite, TAN 3662, autorização 370, Natal. Um minutinho, cópia. Azul 4071, decola os 48, agora o controle N-1935, bom voo. N-1935, Azul 4071, boa noite. Oxenel 6310, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5470 é o código, 1935 é o controle. Zero, passei da Puca, transição Aracaju. Aerovia Upper Whisky 58, primeira curva à esquerda. O código transponda 5470 e após decolagem pelo controle 1935, 63 no zero. Funcionando 63 no zero, cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Camarão, 63 no zero. São 3662, pronto cópia. Afirma, pronto cópia. Está autorizado para Natal, nível de voo 370 via Pesulo 10. Subida Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5472 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 370 via Pesulo 10. Decolando a Puca, transição Zipar, com curva esquerda posse. 472 é o transponder e 1935 é o controle. Salvador, estando 3662. 3662, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vamos lá. Adoro no gol no 604. Já está pronto para a cópia no 604. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Zulu 19. A subida Momo Transição Frote, primeira curva esquerda após a decolagem. 5502 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 370, uniforme Zulu 19. Saída Momo, frote, curva esquerda. 502 é o transponder, 10935 é o controle. Gol no 604. Só confirmando a subida Momo, transição, frote. Confirmo, Momo, frote. Correto, já para o pushback acionamento. Bora. Azul 4071, voo Leda após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 4071. Na 63 na 3, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Dessa via, reporta estabilizado na 0, 63 na 3. 286, obrigado, então 3254. Até a dona por 6748. A critério 6748. Voador, China 6303. Voi Duna 6303, na pro de Duna, intercepta e completa LS. Voador, reporta habilidade LS 190, China 6303. Ciência. Azul 4071, submantanha nível 400. Chame centro Recife na 25, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. É, poderia confirmar a frequência de Recife? 125, decimal 1, 133, decimal 25, a secundária. 512335, boa noite. 133-25, a secundária, boa noite. 3662-08, feedback de treinamento. Autorizado 3662, chame treinista táxi. Chamada, 3662. Torre, Altan 3858.010. 3858, a linha decola cabeceira 10, vento 130 graus, 99. Aqui atualizado, linha decolada 10, Altan 3858. Meia três na três, complete aproximação, torre na noite, decimal meia. Meia. Oi, boa noite, meia três. E essa é que você rei da pistola zero. Cortaremos estabilizado, web 6748. Onde é que tem esposo? Oxe, posterizado. Pistola zero, são 3858, decola 56, chame controle em 1935, tem um novo voo. 1935, 3282. Controle, Salvador, boa noite, 3858. Já 3858, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha nível 370, sai da mão. 370 na mão, já 3858. Para o táxi, o TAM 3662 com 165.